11º mandamento. Nunca dirás uma inverdade. Ele se chamava David, e era provavelmente o ser humano mais honesto do mundo. Ainda menino, o pai lhe contara a história de George Washington e a cerejeira. George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, disse-lhe o pai. Quando tinha 8 anos, seu pai foi até o pomar e descobriu que sua cerejeira predileta fora cortada. Perguntou aos criados se tinham sido eles. Não, responderam todos. Ele perguntou à mulher: Foi você que cortou a cerejeira? Ela respondeu que não. O pai chamou o pequeno George. Foi você que cortou a cerejeira, George? E o menino respondeu: Fui eu. Sim, pai. Não posso dizer uma mentira. Essa história deixara David tão impressionado que ele decidira que nunca, nunca mesmo, diria uma inverdade. Ao ingressar na escola, David descobriu que todas as outras crianças colavam nas provas. No momento de fraqueza, ele colou também, copiando a resposta de um colega. Tirou um A, que era a nota mais alta, mas procurou o professor e disse: Senhor, não posso mentir. Colei na prova. O professor deu 0 a David e obrigou-o a permanecer na escola depois das aulas, como castigo. Ao se formar, David e alguns amigos foram pedir emprego numa fábrica. O gerente perguntou: Você tem alguma experiência? Claro, respondeu um dos amigos de David. Muita experiência, acrescentou o outro. David sabia que os dois mentiam. O gerente virou-se para ele. E você? Tem alguma experiência? Não, respondeu David. Os amigos foram contratados, e David não. Ao se tornar mais velho, David foi trabalhar numa companhia de seguros. Uma noite levou para casa alguns clipes e folhas de papel. No dia seguinte, porém, procurou o chefe. Senhor, não posso mentir. Roubei alguns clipes e folhas de papel. O chefe descontou de seu salário. Os outros empregados sempre levavam coisas para casa, mas nunca comunicavam. Acharam que David era um tolo. Por que não leva as coisas e fica de boca fechada, David? Indagaram. David sacudiu a cabeça. Não posso fazer isso. Quero ser como George Washington. Nunca direi uma inverdade. Os outros não podiam entender. David tinha uma namorada, Kathy, por quem era muito apaixonado. Quero casar com você, anunciou David. Ela o abraçou. Também quero casar com você, querido. David se sentia muito feliz. Tinha um bom emprego e uma namorada a quem amava. Sempre compensa dizer a verdade, pensava ele. Kathy tinha uma amiga chamada Betty, muito bonita e sensual. Betty gostava bastante de David, que não se interessava por ela. David estava apaixonado por Kathy. Uma noite, quando Kathy se achava ocupada, Betty telefonou para David e disse: Minha televisão quebrou, David. Você poderia vir até aqui e consertá-la? David era muito bom nessas coisas. Claro, Betty. Terei o maior prazer. Ele foi ao apartamento de Betty. A única coisa errada com o aparelho de televisão era o fato de estar desligado na tomada. Tudo que precisa fazer é ligá-lo na tomada, Betty. David fez a ligação e a televisão funcionou com perfeição. Você é tão inteligente, David. Não posso imaginar como isso aconteceu. Ela se adiantou e abraçou o David. Quero lhe agradecer, David. Betty beijou-o nos lábios. Ele retribuiu o beijo, mas depois percebeu o que fazia e tratou de se desvencilhar. Não podemos fazer isso, Betty. Vou casar com Kathy. Sei disso, sussurrou Betty, tornando a beijá-lo. É melhor eu ir embora, disse David. Se ele fosse um homem comum, teria se calado sobre o incidente. Mas, sendo tão honesto quanto era, decidiu que tinha de contar a verdade a Kathy. No dia seguinte, ao almoçarem, David disse: Tenho uma coisa para lhe contar, Kathy. O que é, querido? Ontem à noite fui ao apartamento de Betty e nos beijamos. Kathy ficou aturdida. Vocês o quê? Eu não tinha intenção de beijá-la. Aconteceu de repente. Pode compreender, não é? Claro que posso. Kathy jogou a água de seu copo na cara de David. Kathy. Ela saiu do restaurante sem lhe dar atenção. David tentou falar com ela no dia seguinte e no outro, uma semana depois, um mês. Kathy não atendia e nunca respondia às ligações. Foi a recompensa de David por ser honesto. Mas isso o desencorajou? Nem um pouco. Os amigos viviam dizendo que David era um tolo por sempre ser tão honesto, que de vez em quando uma pessoa tinha de dizer uma mentira. Mas David não acreditava nisso e insistia. Nunca em quaisquer circunstâncias mentirei para quem quer que seja sobre qualquer coisa. E ele tencionava mesmo manter essa promessa. David passou por uma joalheria certa noite, e um momento depois ouviu o barulho de vidro quebrado. Olhou ao redor para ver o que acontecera. Um homem veio correndo pela calçada. Passou por David e continuou a correr. David deu uma boa olhada em seu rosto. O homem parecia apavorado. Minutos mais tarde, um carro da polícia, com a sirene ligada, parou com uma freada brusca na frente de David. A joalheria, ali perto, tinha a vitrine quebrada. Alguém roubara todas as joias em exposição. Um guarda saltou do carro e perguntou a David. Viu o que aconteceu? Não, respondeu David. Apenas ouvi o barulho da vitrine sendo quebrada, e logo em seguida um homem passou correndo por mim. Deu uma olhada no homem? Dei. O guarda se animou. Seria capaz de identificá-lo? Claro, declarou David. Dei uma boa olhada em seu rosto. O guarda anotou o nome, endereço e telefone de David. Se prendermos ao assaltante, vamos chamá-lo. Precisaremos de você para a identificação. Terei o maior prazer em ajudar. Uma semana passou e nada aconteceu. Depois, numa manhã de segunda-feira, David recebeu um telefonema. Acho que prendemos o homem que assaltou a joalheria. Gostaríamos que viesse identificá-lo. Pode contar comigo. Quando David entrou na delegacia, um detetive lhe disse. Ainda bem que você deu uma boa olhada no homem, porque é a nossa única testemunha. Tem certeza de que poderá reconhecê-lo? Absoluta. Tenho excelente memória. Venha comigo. O detetive conduziu a uma sala onde havia um homem sentado. É o homem que você viu fugindo da joalheria? David acenou com a cabeça. É sim. Não tem a menor dúvida? Nenhuma. Obrigado. O detetive virou-se para um dos guardas. Podem levá-lo. O homem olhava fixamente para David, que sentiu pena dele. Era o responsável por mandá-lo para a prisão, mas David não podia dizer uma inverdade. Uma semana depois, David recebeu um estranho telefonema. A voz ao telefone disse: Aqui é o homem que você identificou como assaltante. David ficou surpreso. É mesmo? E o que você quer? Saí sob fiança e meu julgamento começa na próxima semana. Quero conversar com você. A perplexidade de David aumentou. Sobre o que quer conversar? Você cometeu um erro terrível. Que tipo de erro? Onde podemos nos encontrar? O homem indicou um restaurante e acrescentou. Pode se encontrar comigo ali amanhã, a 1 hora da tarde? David não tinha certeza se era uma boa ideia, mas se cometer um erro, queria corrigi-lo. Muito bem, estarei lá. No dia seguinte, a 1 hora da tarde, David entrou no restaurante. Um momento depois, um homem que ele identificara como assaltante apareceu e veio sentar à sua frente. Meu nome é Henry, disse ele. E eu sou David. Sei quem você é, o homem que está tentando arruinar a minha vida. Só porque falei a verdade a seu respeito? O homem inclinou-se para a frente. É justamente esse o problema. Não era verdade o que você disse. Mentiu. Disse à polícia que assaltei a joalheria. Isso mesmo. Mas não fui eu. Eu o vi fugindo. Insistiu David. Sei que saí correndo, mas não assaltei a joalheria. David sentia-se confuso. Então por que fugiu? Quase prefiro ir para a prisão a permitir que a verdade apareça. O homem hesitou, mas logo continuou. Sou casado, David. Você também é casado? David pensou em Kathy, como quase haviam se casado. Não. Minha mulher é muito ciumenta. Sua maior amiga se chama Elsie. Pois Elsie e eu sentimos uma atração mútua. Uma coisa leva a outra, e não demorou muito para que tivéssemos um caso. Sabe como isso pode acontecer, não é? David pensou na noite com Beth e balançou a cabeça. Sei sim. Se minha mulher soubesse que tenho um caso com Elsie, mataria os dois. Na noite em que você me viu, eu estava saindo do apartamento de Elsie. Ouvi alguém quebrar a vitrine da joalheria e compreendi que a polícia logo viria. Não queria que me interrogassem, porque logo meu nome sairia no jornal, e minha mulher descobriria tudo. Resolvi fugir do local, e foi então que você me viu. David estava atordoado. Isso é verdade? Juro por Deus. Pode telefonar para Elsie e perguntar a ela. Depois que você me identificou, a polícia me bateu até arrancar uma confissão. Obrigaram-me a assinar uma declaração de que assaltei a joalheria. Mas é tudo mentira. Sou inocente. Nunca roubei nada em toda a minha vida. E eu quase mandei esse homem para a prisão, pensou David. Lamento profundamente, murmurou David. Não podia imaginar. Se testemunhar contra mim, vou me meter na penitenciária por 10 anos. Toda a minha vida será destruída. Não posso deixar que a polícia saiba o que eu realmente fazia naquela noite, porque minha mulher descobriria e se divorciaria. O que posso fazer? Indagou David. Pode dizer à polícia que não tem certeza se sou o mesmo homem que você viu. Mas isso seria uma mentira. Tudo agora depende de você, declarou Henry. Pode dizer a verdade e mandar um inocente para a prisão, ou pode dizer uma mentira branda e salvar um homem, sua reputação e seu casamento. Cabe à sua consciência decidir. Ele se levantou e saiu do restaurante. 2 dias antes do julgamento, um detetive estava interrogando Henry. Você roubou as joias no valor de $100,000. Por que não banca o esperto e nos diz o que você fez com as joias? Seremos indulgentes. Pediremos ao juiz que lhe dê uma sentença mais leve. Não posso dizer o que me pede, porque não roubei as joias. Ora, deixe disso. Não brinque conosco. Escondeu tudo em algum lugar. Se não falar, pode pegar 10 anos. Se nos disser onde estão as joias, a sentença será de apenas uns 2 anos. E então? Henry insistiu, desesperado. Não posso contar nada porque não roubei as joias. O detetive sacudiu a cabeça. Muito bem, prefere ser estúpido, não é? Será pior para você. Diremos ao juiz para metê-lo na prisão e jogar a chave fora. O julgamento começou numa manhã de quarta-feira. David compareceu ao tribunal como testemunha de acusação. Na verdade, era a única testemunha. O juiz entrou na sala, ocupou seu lugar e um oficial de justiça anunciou. O tribunal está em sessão. Todos ficaram em silêncio. O promotor foi o primeiro a falar, descrevendo o local do crime como a vitrine da joalheria fora quebrada e de onde alguém roubara joias no valor de $100,000 e fugira. O advogado de Henry ressaltou que não havia nenhuma prova concreta que seu cliente cometera o crime. Temos uma testemunha que viu o réu sair correndo do local do crime, declarou o promotor. Vou chamá-lo agora. E o nome de David foi chamado. Ele foi sentar na cadeira das testemunhas. Poderia dizer seu nome a este tribunal? Pediu o promotor. David deu seu nome. E o que você faz, David? No momento estou desempregado. A verdade era que David fora despedido uma semana antes. Descobrira que seu supervisor andava roubando dinheiro da companhia e comunicara ao presidente que o despedira. O que fazia na noite do assalto? Continuou o promotor. Tinha ido me candidatar a um emprego noturno anunciado no jornal. Conseguiu o emprego? Não, senhor. O emprego era numa padaria. Ele dissera ao dono que o lugar estava imundo. O dono o expulsara da padaria. Estava perto da joalheria quando ouviu alguém quebrar a vitrine? Estava sim, senhor. Poderia apontar esse homem para o júri, por favor? David virou-se para Henry. Se testemunhar contra mim, vou me meter na penitenciária por 10 anos. David balbuciava. Pode falar mais alto, por favor? Toda a minha vida será destruída. Não podemos ouvi-lo, David. Pode fazer o favor de apontar o homem que viu sair correndo da joalheria? Pela primeira vez na vida, David disse uma inverdade. Não o vejo aqui. O promotor ficou aturdido. Não o vê aqui? Não, confirmou David com firmeza. O promotor estava quase gritando agora. Como pode declarar que não o vê aqui? Já o identificou. Disse à polícia que aquele era o homem. Ele apontou para Henry. Posso ter me enganado. O promotor não acreditava em seus ouvidos. Todo o seu caso se baseava no depoimento de David. Está dizendo a esse tribunal que uma semana atrás podia identificar positivamente o réu como o homem que viu fugindo da joalheria, mas hoje não é capaz de reconhecê-lo? Isso mesmo, murmurou David. Pode dizer a verdade e mandar um inocente para a prisão, ou pode dizer uma mentira branda e salvar um homem, sua reputação e seu casamento. Não o reconheço, acrescentou David. O advogado de defesa levantou-se. Mereci meu protesto. O promotor está pressionando a testemunha. Se a testemunha não pode identificar o réu, o promotor não deve insistir. Protesto deferido. O juiz virou-se para o promotor. A testemunha já disse que não pode identificar o réu. Agora continue sua apresentação. A verdade era que o promotor não tinha mais nada a apresentar. Sem o depoimento de David, não podia sequer situar Henry perto do local do crime. O promotor lançou um olhar furioso a David. Não tenho mais perguntas. O advogado de defesa tornou a se levantar. Meritíssimo, nunca vi uma tentativa tão descarada de tentar mandar um homem para a prisão sob falsas acusações. O Estado não tem nenhuma prova e ainda assim tenta perseguir meu cliente. Para dizer a verdade, espanta-me que tenham trazido este caso a julgamento. Meritíssimo, peço o arquivamento do processo. O juiz bateu com um martelo. Defiro a petição. O réu será solto a partir deste momento. Senhoras e senhores do júri, agradeço por seu tempo. O caso está encerrado. Hewen continuou sentado radiante. Olhou para David agradecido. Menti pela primeira vez na vida, pensou David. Mas salvei um homem, sua reputação e seu casamento. Valeu a pena. Até mesmo George Washington teria me perdoado. David estava em seu apartamento lendo os anúncios classificados de emprego. Precisava desesperadamente de um emprego. Não tinha dinheiro nem para o aluguel. Alguém bateu à porta. Entre, gritou David. A porta foi aberta. Era Henry. David se surpreendeu ao vê-lo. Olá. Resolvi passar por aqui para agradecer. Fiz o que era certo, disse David. Não podia mandar o inocente para a prisão. Henry apertou a mão de David. Fez a coisa certa. E quero que saiba que me sinto muito grato. Era o mínimo que eu podia fazer. Afinal, pensando em você, seu casamento, Elsie, não podia deixar que fosse para a prisão. Fico agradecido. Henry enfiou a mão no bolso e tirou duas pulseiras de diamantes. Aqui está sua parte, David. Essas pulseiras valem cerca de 20 mil dólares. David olhou para as joias, aturdido. Espere um pouco, Henry. Está querendo dizer que roubou? Mas Henry já tinha saído. David ficou olhando para as pulseiras. Tenho que entregá-las à polícia, pensou. É isso que George Washington faria. Depois ele pensou. Ora, que se dane George Washington.